Avisa que o verão que vai chegar quente é nós. Nós. Mas rock é sucesso, hein? Repertório da banca deixa um bate certo. É o fenômeno dos varedões. Vai mexendo, vai. Gostosinho, vai. Vai mexendo, vai. Com o fenômeno. Banca deixa. Banca deixa. Original é nós. Levei ela pro motel. Foi sequência de bota, bota. Quanto mais eu botava, a novinha dizia: bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, vai botando. E eu disse: bota, bota, bota, bota, bota, bota. Pega no cabelo dela, eu chamo ela de piranhona. Eu pego no cabelo dela, eu chamo ela de piranhona. De frente ela toma, de costa ela toma. De frente ela toma, toma, toma, toma, toma. De frente ela toma, de costa ela toma. De quatro ela toma, toma, toma, toma, toma. De frente ela toma, de costa ela toma. De quatro ela toma, toma, toma, toma, toma. Isso é panca, deixa o fenômeno dos paredões. Eu tô em Juazeiro, tá ligado? Original é nós. Vai, Bricinho, vai, Bricinho, vai, Bricinho, vai, Bricinho. Portal do Arrocha. Levei ela pro motel, foi sequência de bota, bota. Quanto mais eu botava, a novinha dizia: bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Bota, bota, bota, bota, bota, o bota, o bota, bota, bota, bota, bota. Pega no cabelo dela, chama ela de piranhona. Pega no cabelo dela, chama ela de piranhona. De frente ela toma, de costa ela toma. De quatro ela toma, toma, toma, toma, toma. De frente ela toma, de costa. Obrigado rapaziada, obrigado pelo carinho, tamo juntos. Ela de frente ela toma, de costa ela toma. De quatro ela toma, toma, toma, toma, toma. De frente ela toma, de quatro ela toma. De quatro ela toma, toma, toma, toma, toma. Cristo Records, 2F, BH Promo. Isso é panca, deixa o fenômeno dos paredões, tá ligado? Original é